Papa Mé, o rei da Serestinha. André Cedês. Papa Mé na Serestinha. Tudo pá. É sucesso, é estouro, papai. Vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Tu viu, capitão? Vai achando de boa trocar o meu beijo gostoso pelo de outra pessoa. Manda a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar querendo voltar, safada. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas no quarto parede, no quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. É brincadeira, barba de pirata. É uma mentira do caralho, você dizer que não gosta mais, né, papai, que não volta mais. Itabuna CD, vai o mix. É de mesmo que CDs. Vai achando de boa, que é fácil, né? Conviver quando de esquecer um grande amor. Vai achando de boa trocar meu beijo gostoso. E o de WhatsApp não vou começar essas partes, né? Vai. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar querendo voltar pra mim, safada. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, tirando sua roupa, falar que te odeio. Vai, safadinha, vai. Mas em quatro paredes, quarto escuro, você gemendo. Vai, safadinha, vai. Falar que não quero. Era o solo agora, né? Da roça pra todo o Brasil. É de que CD. André CDs, André CDs. Um moral de Jonas CDs, Pedro CDs.